tempestade que nunca se acalma. Amor que me pegou de um jeito inesperado. Seu nome é um grito preso na garganta. Te vejo acompanhado, parecendo santo. E eu querendo ser quem está do seu lado. Será do jeito que você quiser, assim será. Mesmo que toda vida tenha que esperar, eu ficarei guardado nesse sentimento. Por chamar assim, a felicidade é o meu castigo. Será que tanto amor pra mim é proibido? Estou morrendo aos poucos por sonhar contigo. Por chamar assim, desejo a tua boca sem poder beijar. Chamar assim, por chamar assim.